Caríssimos irmãos e irmãs, quem diria que poucos dias depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, com hinos de aclamação que pareciam testemunhar a aceitação pública do Messias, quem diria que Jesus morreria na cruz, na mesma cidade que o acolhia com júbilo? E morreria na cruz, quase só e abandonado. Mas assim foi. E todos nós, por vezes, temos a atitude de quem pensa: pronto, pronto, já passou tudo, podemos agora centrar-nos na ressurreição. Saltamos da entrada de Jerusalém para a ressurreição, ou queremos saltar. E, no entanto, como podemos saltar por cima ou olhar com indiferença para o maior ato de amor que alguma vez sucedeu? O longo Evangelho proclamado mostra-nos a sequência de infidelidades e traições, de cobardias e silêncios, de maldades sem qualquer sinal de misericórdia que conduzem Jesus até à sua morte na cruz na tarde da Sexta-feira Santa. Nós escutámos o Evangelho com atenção e pena e fomos-nos perguntando como foi possível que isso sucedesse. Não teria havido outro caminho? Essa mesma questão parece desenhar-se no diálogo de Jesus com o Pai em Getsemane. Pai, não haverá outro meio? Não podes afastar de mim este cálice? É como se o Pai recordasse: meu filho, é preciso que entres na tua hora, na hora da misericórdia para com toda a humanidade. Cada gesto de Jesus, cada sofrimento que padece, cada insulto, cada dor, cada ingratidão, permite que nos aproximemos das dimensões mais íntimas da misericórdia divina, do seu terno e incansável amor por nós. A cruz de Jesus não nos fala tanto da tortura, mas de misericórdia e de amor incondicional. Fala-nos de um Deus que não nos abandona, nem mesmo quando o matamos com as nossas mãos. Fala-nos de um Deus que não se ira, nem envia 12 legiões de anjos para aniquilar os seus inimigos, mas que maternalmente os perdoa, nos perdoa a todos, e abre os braços na cruz à espera que dele nos aproximemos. Nós podemos perguntar-nos e podemos perguntar ao Senhor: por que razão, Senhor, quiseste sofrer tanto? As tentativas de resposta nunca nos deixam completamente sossegados. Deus converte o sofrimento nele infligido por ódio e inveja num ato de amor incomensurável e, de alguma forma, cobre com esse amor todas as desordens causadas pelos pecados de todos os tempos, mesmo os pecados mais horríveis e cruéis. E, ao mesmo tempo, a contemplação da sua paixão, de um Deus que fica exposto na cruz à mercê da maldade humana, convida o nosso coração a ter pena, a ter pena de Jesus. Já experimentámos, caríssimos irmãos e irmãs, cultivar no nosso interior esse sentimento de pena pelo que Deus padeceu, compadecer-nos a sério do que sofreu Jesus na cruz por nós. Pensemos bem nessas dores. De Judas pede lealdade e não o obtém. Aos três apóstolos pede oração e eles não conseguem rezar, adormecem. A São Pedro pede valentia, mas ele acobarda-se sem ser capaz de retificar. A Pilatos dá-lhe todos os dados para que julgue retamente e Pilatos amarfanha a própria consciência. Aos fariseus e saduceus procura até ao limite mostrar que não tem motivos válidos para o condenar, mas aqueles homens, a autoridade religiosa do seu povo, não estão dispostos a retroceder e Jesus acaba até por lhes dar em bandeja um pretexto legal ao reconhecer que ele é o Messias, o Filho de Deus vivo. com exceção de umas poucas pessoas, com Nossa Senhora à cabeça, a maioria dos intervenientes no processo rejeitam as graças que Jesus quer conceder. Mas agora é a nossa vez. É muito bom aclamar Jesus com os nossos cânticos e orações, tal como sucedeu na sua entrada em Jerusalém e os reproduzimos na procissão, na mini procissão, nessa entrada solene que vivemos. Mas queremos igualmente aprender a ter pena de Jesus, a ter pena de o deixar sozinho. Mesmo que às vezes sejamos um pouco forçados pelas circunstâncias, como Simão de Cirene, queremos unir-nos à sua paixão com a nossa vida simples. Às vezes pensava que, sobretudo quando a pessoa é mais nova, veio à missa talvez um pouco contrariada, não era essa a sua primeira opção, como não foi a de Simão de Cirene. Mas Simão acabou por aderir. Isso é o que todos os autores espirituais pensam, e com razão. Simão de Cirene acabou por aderir àquela missão que lhe tinha sido confiada e terá ajudado Jesus com gosto, como também aqueles que inicialmente poderiam ter pensado em vir à missa apenas porque, enfim, porque devem cumprir uma obrigação. Por dentro podem mudar e dizer: Jesus, eu estou aqui por ti, tenho pena daqueles que te desprezam e do desprezo que tu sofres e quero unir-me a ti. Quando nos apetecer ceder a uma tentação, o pensamento de que Deus não merece uma nova rejeição, um novo peso na sua cruz, um novo espinho na sua coroa, uma nova martelada dos cravos, um novo beijo a Judas, pois esse breve pensamento pode nos fazer parar o mal que íamos fazer. Jesus pede-nos então esse gesto concreto de misericórdia para com ele. E assim, se experimentarmos preguiça para fazer um trabalho, se nesse mesmo momento nos lembrarmos que Jesus, carregado com o peso da cruz, nos olha com um olhar de súplica, como que dizendo: ajuda-me com esse teu trabalho agora, não nos encaminharíamos com decisão para o nosso trabalho? Ou, sei lá, se tivermos muita vontade de nos queixarmos, para que todos se compadeçam de nós e nos lamentem, não podemos lembrar-nos de Jesus, que nunca se queixa em toda a paixão? Durante esta semana, caríssimos irmãos e irmãs, procuremos usar mais o crucifixo que nos lembra esse olhar silencioso e suplicante de Jesus, como que dizendo da cruz: alivia-me, ama-me com a tua vida concreta. E beijemos a cruz como sinal de adesão a Nosso Senhor. Que o olhar sofrido de Nossa Senhora junto à cruz, Mãe Dolorosa, nos ajuda a ser mais agradecidos para com quem tanto nos amou e tanto quis sofrer por cada um de nós. Procuremos louvá-lo, sim, com cânticos, mas com os cânticos da nossa vida diária, unidos de forma agradecida à paixão de Nosso Senhor.